Sou MC Bebê Gigante falando de amor, sou louco por ti. Só penso em você, vem de volta pra mim. Não me deixa sofrer, quem ama perdoa. O amor faz mudar, ouça da minha boca. Eu nasci pra te amar. Você partiu, da minha vida sumiu. Tentou me esquecer, mas não conseguiu. Sinto que você ainda pensa em mim. Por que que acabou e terminou assim? Lindos momentos, dois apaixonados. Nos meus pensamentos, o seu rosto gravado. Seu cheiro ficou, só cartas e fotos. Tô sem seu calor, quando eu lembro eu choro. Um vida louca, lágrimas derramou. Eu errei com você e perdi seu amor. O que é que eu posso fazer pra você me entender? Que eu só sei te amar, que eu só quero você. As armadilhas da vida são assim. Separa um amor que jamais vai ter fim. O seu coração tem paixão pelo meu. O tempo passou, mas ninguém se esqueceu. Lembranças na mente, noites de amor. Um prazer diferente que me conquistou. Você pra mim foi tudo de bom, a flor do meu jardim, inspiração na canção. Princesa firmeza, já fazem 2 anos que eu estou na tristeza, mas continuo te amando. Estou solitário, estou na solidão, minha declaração está pedindo perdão. Seu cheiro ficou, mas você sumiu. Estou sentindo sua falta, saudades a mil. Você se foi, da minha vida partiu. Tentou fugir do nosso amor, mas não conseguiu. Agora você diz que tá apaixonado, que sente minha falta, quer ficar do meu lado. Eu nunca te esqueci, por você senti amor. Que pena que acabou, você que não deu valor. Pra você me entreguei, só você que eu amei. Quantas vezes tu errou e eu sempre te perdoei. Eu já tô cansada, não quero me iludir. Deu dessa parada de você me trair. Chega de migué, vai, segue sua vida. Sempre fui menina de fé, mas você não percebia. Lembra? Tu tá ligado que é real. Sempre te respeitei, fui uma mina legal. Te amei loucamente, eu te quis só pra mim. Com você eu fui contente, mas você fez o fim. Os meus sentimentos por você foram feridos. Quero até voltar, perdoar, mas não consigo. Oh, princesa, não fala assim comigo. Me tira da tristeza, não me deixa perdido. Eu sei que eu errei e te deixei sofrendo. Quero cuidar de ti, curar seus sentimentos. Prometo pra você que eu vou conseguir unir o nosso amor, fazer você sorrir. A vida é uma escola e eu tô aprendendo. Sem migué, papo reto, não jurei, tô prometendo. Só penso em você, só quero você. Não vivo sem você, não consigo te esquecer. Quero sentir seu calor, meu corpo tá com frio. Com você fazer amor, um prazer nota mil. Porque só o seu perdão vai me fortalecer. Vou provar que eu te amo, vou mostrar pra você que você também me ama e vai me perdoar. Agora é diferente, sentindo meu olhar. Seu cheiro ficou, mas você sumiu. Estou sentindo sua falta, saudades a mil. Você se foi, da minha vida partiu. Tentou fugir do nosso amor, mas não conseguiu. Eu nunca quis fugir, acabar com nosso amor. Eu sempre falei pra ti, não me trai, tu pisou. Eu quero acreditar que você não tá mentindo. Não posso perdoar e você fica me traindo. Eu não vou te trair, olha o quanto eu sofri. O que eu sinto por você me deu forças pra estar aqui. Falando que te quero, pedindo seu perdão. Qual é sua resposta, sim ou não? Eu quero responder, não dá, me dá um tempo. O coração diz que sim, não é do pensamento. Você tem que falar, não pode esconder. E se você não mudar, vou chorar, vou sofrer. Tu não vai se arrepender, minha mente tá mudada. Nunca mais tu vai sofrer, vai viver pra ser amada. Se tu quer o meu perdão, eu quero ser respeitada. Sem essa de traição, cheio de namorada. Não quero só palavras, quero o amor verdadeiro. Se tu quer ficar comigo, seja amigo e parceiro. Então me perdoa, deixa eu te beijar. Vamos ficar de boa, nunca mais se deixar. Vamos realizar aquele nosso sonho antigo. De um dia casar, ser feliz, ter um filho. Calma, vai devagar, porque nada é de repente. Filho e casar é bom, mas só pra frente. Faz a sua parte, eu faço a minha sem mentira. Um dia, quem sabe, vamos ser uma família. Não depende só de mim, também depende de você. Se tu quer viver assim, só mostrar teu proceder. Só o tempo vai dizer se tu vai me respeitar. Se eu fui feita pra você, se fomos feitos pra se amar. Quem me ama não me engana, quem eu amo não engano. O perdão foi pelo amor, o que passou nós apagamos. Você voltou e minha vida mudou. O nosso amor teve distante, mas não se acabou. Você lutou conquistou. Sou MC bebê gigante falando de amor. Você voltou e minha vida mudou. O nosso amor teve distante, mas não se acabou. Você lutou e me reconquistou. Sou MC bebê gigante falando de amor.